Olá, bem-vindos a mais um Cá Se Fazem, Cá Se Tocam. O programa que, enfim, com prazer nós levamos já há quase 5 anos já, até vós, destaques de semana, com bandas novas e algumas já consagradas, outras que já aqui andam, e é sempre com prazer, já várias vezes aqui disse, que trazemos algo de novo. O algo de novo, que já aqui falámos algum tempo atrás também, até porque já existe um EP há cerca de meio ano, e que, enfim, como disse também já várias vezes, começas a faltar as semanas no ano para os destaques que gostaríamos de fazer. E já não seria a primeira vez que fazemos mais do que um destaque por semana. Mas também isso depende da nossa disponibilidade para fazer. E espero que os ouvintes em casa também percebam isso. No entanto, a perseverança leva-nos a que, insistindo, consigamos ter chegado à fala com os Paus. E é, enfim, de quatro pessoas que de outros projetos já aqui falámos, e um dos quais ainda iríamos falar dentro de dias também, porque também tem um novo álbum na prela, e falámos de Linda Martini com Casa Ocupada. E é presente que o baterista, ou melhor, um dos bateristas, um dos Paus, que é o baterista, precisamente da Zelinda Martini, que temos aqui à conversa ao telefone, enfim, a distância isso obriga, estamos a falar para Lisboa, e estamos a falar com o Hélio Moraes. Antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova, aqui ao Oliver do Hospital. Obrigado. O convite está feito para que um dia deste seja aqui mesmo presencialmente, teremos muito gosto em recebê-lo. Obrigado. E a conversa não podia deixar de começar precisamente com a questão que disse há pouco de um dos bateristas. Vocês inventaram um conceito que é isto é engraçado dizer para um obstetra, uma bateria siamesa. Sim. É capaz de, para quem esteja em casa e não conheça ainda os Paus, explicar este conceito? Sim, bom, nós não inventamos a bateria siamesa, nós quanto muito demos-lhe um nome. Por exemplo, em escolas de jazz é muito frequente os alunos, mesmo para poupar espaço, tocarem bateria frente a frente, unidos pelo mesmo bombo. No nosso caso foi só pegarmos nesse conceito e dar-lhe um nome, mas é sempre injusto, não é? É daquelas coisas quase de música tradicional que já existe há anos e anos e anos e ninguém sabe quem é o autor, e depois de repente alguém pega nelas e fica com os louros. No nosso caso aconteceu um pouco isso, porque lhe demos um nome, simplesmente, não é? Mas não é uma invenção nossa, claro. os paus têm sido um fenómeno. E quando digo isto, é para ver se aperceberam. Desde talvez o Ótimos Alive, que, e provavelmente também por essa questão da bateria estar a tocar frente a frente, e o parceiro que toca à sua frente, não sei se à esquerda, se à direita, de quem vê no palco, enfim, também já é conhecido, nosso conhecido, fomos aqui em Albergaria. Terá sido depois do Ótimos Alive que os paus começaram a ser comentados? Não, por acaso começou um pouco antes. Eu recordo-me quando nós fizemos a edição do disco, fizemos uma edição que consistia num... Era um churrasco na nossa garagem, no nosso espaço de ensaios, que é um espaço ao ar livre. E quem quisesse ir ao churrasco pagava uma quantia pela qual tinha direito a churrasco e ao CD e ao concerto. Portanto, nessa altura já começámos a sentir que estava ali qualquer coisa que podia resultar. E pronto, e o Alive foi logo uma semana depois, ou duas, se não estou em erro, e sim, o Alive acho que foi um pouco o assumir da coisa. E depois ficou consolidado com o Paredes de Coura também, e desde aí tem vindo a crescer com o Só Desta Vez, que a gente tem feito também no Lux. E pronto, as coisas têm estado a correr bastante bem. Enfim, nós estamos à distância de não poder ir ao churrasco, com pena nossa, naturalmente. Pois. Daí ter sido o Ótimos Alive que nos despertou para os paus. Este EP é uma água. Sim. Dizem todas as pessoas que só peca por uma coisa, por ser EP. Pois, lá está. Isto é uma banda com uma maneira de compor bastante diferente de todas as bandas que nós tivemos anteriormente. Então, mesmo nós não sabíamos muito bem o que é que ia acontecer com isto, não é? Havia uma vontade de tocarmos os quatro juntos. Três de nós já tocavam em Fusifel, e o Kim é um amigo de longa data já também de todos nós, portanto havia já uma vontade grande de trabalharmos juntos em alguma coisa, e aconteceu dessa forma. Mas lá está, como nós compomos no estúdio, não somos aquele tipo de banda que vá para a garagem ensaiar e compor na garagem. Nós marcamos estúdio, vamos para o estúdio e gravamos coisas, cortamos, puxamos atrás, etc. É um processo bastante semelhante ao da música eletrónica, mas gravado com instrumentos. E por isso foi sempre uma incógnita o que seria ou o que viriam a ser os paus. Entretanto, gravámos o EP também para percebermos de que forma é que nós iríamos abordar a coisa, e se gostávamos, isso era uma coisa que valesse a pena. E sim, ficámos com vontade de gravar um álbum, portanto, agora estamos a gravar um álbum, e se continuarmos com vontade de gravar coisas, vai ser assim que vai acontecendo, não é? O EP tinha 4 temas, eu por acaso tenho aqui uma versão que me fez chegar com mais 3, mas que são remisturas, não é? Sim. E que lhe agradeço, e que estamos aqui também a divulgar aqui na Boa Nova. Isto era um cheirinho para o que aí vem ainda? É claro que, bom, lá está, como nós compomos no estúdio, depende sempre um bocado da nossa inspiração no período em que estamos em estúdio, portanto... Tanto pode ser uma continuidade, é óbvio, vai sempre haver uma ponte, não é? Porque os instrumentos são praticamente os mesmos, não é? As pessoas são as mesmas. Mas, sei lá, em termos de humor, pode vir a ser uma coisa bastante diferente. Nesse estávamos bastante entusiasmados, era uma coisa nova que estávamos a fazer, e se calhar é muito a puxar para cima. Neste disco que estamos a fazer agora, pronto, ainda estamos a compor, mas sei lá, basta, como nós queríamos na altura, nós estamos todos num mood assim um bocado mais negro nesse dia, é provável que as músicas que saiam sejam mais negras, portanto, não sei se diria que é um cheirinho do que aí vem, acho que é o início dos paus, e agora vamos ver como é que é o seguimento. É um despertar. Sim. Mudo e Surdo, até porque se associou depois à questão do vídeo, foi a face mais representativa deste EP. Sentiram necessidade daquele trabalho do Bruno Ferreira para que houvesse uma imagem a conotar os paus? Não sentimos necessidade. Foi, lá está, mais uma vez, as coisas aconteceram por sinergias. E o Bruno era nosso amigo, fazia vídeo, e ele na altura demonstrou interesse em fazer um vídeo para paus, e pronto, trocámos, nós também tínhamos algumas ideias para um vídeo, e trocámos essas ideias com ele, e acabámos por chegar ali um meio termo, e fizemos as coisas, mas foi tudo baseado numa vontade de trabalhar com pessoas que conhecemos e com quem nos damos e que respeitamos. O público dos Paus será um público comum a Vicious Five, a Linda Martins, já falámos, e Felício Fel, ou os Riding Pânico. Falamos aqui das bandas onde vocês se vão movimentando. Sim. Eu acho que é um misto, porque eu acho que, sim, eu reparo, enquanto membro da Linda Martins, também que há público comum, porque vejo nos concertos das duas bandas. Também sei que há algum público de Vicious Five, também me apercebo disso. Mesmo de Fusifel e de Riding Pânico também, porque lá está, há três membros dessas bandas, de Fusifel neste caso, há três membros em Paus. Mas essencialmente reparo que temos muito público também que não é comum em nenhuma dessas bandas, que é talvez aquele público que gosta de coisas um pouco a puxar mais para a música de dança e que as outras bandas não atingiam, porque eram bandas assumidamente rock. E isto é uma banda rock a tocar música de dança, mais ou menos, portanto acaba por ficar um bocado aos dois lados. Mas já é um desafio, não é? Pela banda que... Mas assim, é um desafio que nós temos de tentar aqui perceber. A criação, há pouco, falava aqui em estúdio, o que é gravado primeiro? As baterias e depois vai-se-lhe acrescentando o baixo e os teclas? Normalmente sim, mas também já aconteceu o inverso. Já aconteceu ter-se uma linha de baixo ou uma linha de teclas e grava-se isso primeiro e depois vai-se construindo o ritmo por cima. É tudo muito livre no estúdio, o que acaba por isso é que nunca gostamos de assumir, lá está na questão do EP, que o EP é um cheirinho daquilo que vai ser o álbum, porque é sempre um bocado imprevisível, depende muito da inspiração na altura e não temos grandes regras a compor, e essa é a grande premissa de Sauser, é compormos a música que nos está a ser compor na altura e pronto, vive disso. E estamos a perguntar, o vosso melhor elemento é quando estão em palco ou em estúdio? Em palco. Eu pessoalmente não gosto muito de estar em estúdio. Ou seja, o estúdio é... para tocar. O estúdio é uma... Se não estiver a gravar em take direto todos ao mesmo tempo, é uma coisa muito egoísta. É uma pessoa de cada vez e... Não sei, eu pelo menos não gosto especialmente de estar em estúdio. Gosto de tocar ao vivo. Nós temos aqui um desafio para quem estreia aqui na Boa Nova, no caso fazem caso pobre. E são três desafios. Vamos começar por aqui. O primeiro é este. Imagino que são os paus convidados para vir tocar aqui ao Vila Hospital. E que dizem assim, atenção, paus podem trazer convosco duas bandas. Quem é que trariam? Peço desculpa. Perdi-me um pouco na pergunta. O desafio é este. Vem aqui ao hospital tocar, tem uma tarde dedicada aos paus, e diz assim, paus, vocês podem trazer convosco duas bandas. Ah, ok. Quem é que trariam hoje em dia? Estou a falar de bandas nacionais. Provavelmente levávamos o filho da mãe, que é o Rui Carvalho, que era e é o guitarrista de Fucifel, e que agora tem um projeto a solo que se chama Filho da Mãe, e que é guitarra acústica, basicamente, e que é uma coisa fora do normal. É só mesmo ouvinte, não é? Mas é muito bom mesmo. Em relação ao outro projeto, não sei, assim, de repente, só há tanta coisa que a gente gosta, não é? Sei lá, acho que todos gostamos de coisas tipo Dead Combo, bem fechada, Linda Martini, normal, não é? Sei lá, tanta coisa. Agora há umas raparigas também que se chamam Pega Monstro, que também são muito boas. Há muitas bandas portuguesas boas, é um bocado complicado destacar. Sim, infelizmente. Também é-nos fácil dizer porque é muito próximo e portanto é logo assim daqueles nomes que vêm à cabeça. Felizmente, para matar na escolha é pela diversidade, não é pela falta. Não. Vamos agora ao segundo desafio. E este é, vem uma banda da cena internacional e querem que os paus façam a primeira parte. De quem gostariam muito de fazer uma primeira parte? Pergunta complicada. Aviso já que a terceira é pior. Pô, ok. Não sei. Talvez. Não, é um bocado complicado. Não sei. Para já, por exemplo, bem, mas estamos a falar de bandas internacionais, ok. Sei lá. Teria que ser qualquer coisa que gostasse de mim também. tudo encaixasse em termos musicais, portanto, talvez tivesse, sei lá, qualquer coisa no universo de Animal Collective. Vamos aqui ao terceiro, e eu que lhe disse há pouco, normalmente dizem-nos que é o pior. Vai haver um disco de tributo a uma banda e querem que os Paus façam uma versão de um tema para participar nesse tributo. onde gostariam muito de participar e já agora com que tema seria? Com que tema? Não sei, mas acho que podia ser interessante pegar em qualquer coisa dos José Cid ou da altura do quarteto de 1111 ainda. Não. Acho que podia ser interessante. Não quer experimentar, enfim, lançar um tema? Sei lá, podíamos tentar pegar no Favas com Chouriço, por exemplo. São 7:30, amor, e tens que ir trabalhar. Acordas-me com um beijo e um sorriso no olhar. E levantas-me da cama, depois tiras-me o pijama. Faço a barba e dá na rádio o Zé Cid a cantar. Apanho um autocarro, vou a pensar em ti, que levas os miúdos ao jardim infantil. Chego à repartição, dou um beijo no escrivão e nem toco a secretária que é tão boa. A pouco se constrói um grande amor, de coisas tão pequenas e banais. Basta um sorriso, um simples olhar. Telefonas-me a dizer: não sei viver sem ti, amor, não sei o que fazer. Boa nova. Faz-me favas com chouriço, o meu prato favorito. Quando chego para jantar, quase nem acredito. Vestiste-te de branco, uma flor nos cabelos, os miúdos na cama e acendeste a fogueira. Vou ficar a vida inteira a viver dessa maneira. Eu e tu, e tu e eu, e tu e eu e tu. A pouco e pouco se constrói um grande amor, de coisas tão pequenas e banais. Basta um sorriso, um conjunto de quatro pessoas. Há aqui, aliás, há pouco, enfim, estamos em falta porque ainda não dissemos o resto dos nomes, mas pode apresentá-los. O resto dos paus. Todos a Albergaria, falámos há pouco. Sim, Joaquim Albergaria toca bateria e canta também, e outras coisinhas pequenas, tal como todos. O Makoto Yagyu é o produtor barra baixista barra teclista barra congas barra uma série de coisas. Que também participou nos discos do Linda Martini. Sim, também participou, sim. E o João Pereira, mais conhecido como Shella, é o teclista e sintetizador também, e também canta, todos cantam em paus, portanto é comum. E é isso, são esses os paus. Ora bem, temos aqui um projeto, não é, que é desafiante trazer ao vivo. E qual tem sido a recepção do público que tem ido ver os paus? Tem sido muito boa, as pessoas começam já a dançar mais, o que é bom, até porque esse é o intuito da música que fazemos também. Se não for dançada, como tem uma componente muito mais forte ao vivo, o interessante é mesmo perceber que as pessoas dançam, portanto, normalmente é o que tem acontecido e cada vez mais. Ou seja, é música para diversão. Não só também. Mas, no entanto, já li várias críticas de que há pessoas que veem ou ouvem a vossa música num caráter introspectivo. Também. Portanto, é diferente interpretar a música. Não, é, não há aqui, enfim, uma esquizofrenia da parte dos vossos ouvintes? Pois, não sei. Não, acho que são pessoas diferentes. Há pessoas que têm maneiras diferentes de sentir a música. E há pessoas que fecham os olhos e deixam-se levar só. E há pessoas que gostam de extrapolar isso e de dançar e interagir com o resto das pessoas e com a própria banda. Estão a imaginar a pessoa que compra o EP, e esperamos nós que o compre, não é? Já lá vamos falar sobre isso também, que compra o EP e que se senta comodamente em casa com os seus escutadores e que está a ouvir compenetradamente o É Uma Água. É possível que tenha vontade de deixar de estar sentado. Pois, exatamente. Ou seja, é difícil ser-se indiferente, não é o termo certo, mas ser-se sossegado a ouvir os povos. Sim, acho que sim, acho que sim. Quer dizer, há uma outra parte mais contemplativa, mas regra geral são duas baterias, portanto é muito rítmico e tudo o que é muito rítmico acaba por dar uma certa vontade de mexer o pé ou as ancas ou o que é que seja. As versões que fez o Verde fazer chegar, te agradeço, do Mete Mãos à Boca, duas versões, e um do Nudo e Surdo, é de algum modo o complemento desse espírito de dança. Isto são pessoas que se aproximaram de vós para fazer estas remisturas dentro do vosso universo, ou enfim, ou são vocês próprios que veem com muito carinho este renascer das músicas? Não, mais uma vez, são pessoas que nos são próximas. O J-Wo, portanto, é o João Barbosa, que é membro dos Buracas, um sistema com o qual nós partilhamos a editora. Chufada. Exato. E, como tal, foi uma coisa natural, não é? Ele fazer uma remistura nossa. O Shinobi acontece exatamente a mesma coisa, porque o Shinobi era o guitarrista de Vicious Five, um dos guitarristas de Vicious Five, portanto, é uma pessoa bastante próxima também. E acabou por ser natural. E Guzu, são amigos do João, do Buraca, portanto, também acabou por ser tudo, acabou por ficar tudo em família, praticamente. A Enxofada é, já várias vezes aqui referimos, um dos casos mais interessantes do panorama das editoras. Há pouco dizíamos isso também, o que diz respeito à Mbar e à Focaveira e à Morfúria, que já falamos também em relação ao Foot Moving. Enfim, há um conjunto de bandas onde se incluem os Paus, os Buraca, os Macacos Chinês, que já tivemos também destaque há algum tempo atrás, e que estão associados diretamente à Enxofada. A escolha das bandas para fazer parte da Enxofada tem a ver com sonoridades, ou são os próprios amigos que vão levando e que olham isto, aquilo e associam depois ao projeto da Enxofada? Bom, a Enxofada tem uma estética muito própria, não é? Uhum. Ou seja, é um misto dessas duas coisas, que é, não é uma editora que esteja constantemente à procura de bandas disparadamente, não é? Portanto, acaba por ser natural serem bandas próximas ou amigas de bandas amigas ou DJs, etc. Mas também não me recordo de termos editado alguma coisa que não fosse próxima. Uhum. Ou seja, editado algo que chegasse por uma demotape, por exemplo, e que depois achássemos muito bom e editássemos. Normalmente são coisas relativamente próximas, mas essa não é a única premissa, não é? Tem que fazer sentido dentro da estética de editora, portanto não editamos, senão teríamos muitas mais edições, certamente que há muita vontade de muitas outras pessoas trabalhar connosco, claro. Há uma certa estética a manter-se, não é? Acima de tudo, os Buraca foi um pontapé na porta para Vamos Sair Todos. Não sei se foi um pontapé na porta, mas já acho que foi um pontapé naquele coitaditismo que costuma haver em Portugal, que é, não, lá fora é complicado, é muito difícil, é impossível. É de facto complicado, mas como eles provaram, não é impossível. Uhum. É só ter-se vontade de fazer as coisas. Há muitas bandas que tentam fazer as coisas, mas por alguma razão não resulta, não pode resultar tudo, há tantas bandas no mundo. Mas eles provaram que de facto é possível fazer essas coisas lá fora e fazer as coisas acontecerem e bem. Portanto, acho que pode ter ajudado a mudar um pouco a mentalidade, pelo menos. A saída de uma banda como, por exemplo, Buraca Sistema para uma outra editora levava muito que a Enxofada perdesse um bocado do seu carisma? Não sei, mas por exemplo, quero o João, quero o Calaf, são sócios de Enxofada, portanto, não sei, uma situação que alguma vez ficasse na mesa, não é? Portanto, é a editora deles. Portanto, eles vão estar sempre ligados à editora. Portanto, acaba sempre por ter o cunho de Buraca na editora. há aqui um trabalho que eu recomendo às pessoas que tentem adquirir, o ESPAM 001, que tem vários temas ligados à enxofada. É sintomático disso mesmo, da sonoridade que foi criado por vós. Sim, não sei se não diria criado, talvez, mas foi reunido. Reunido, exatamente, compilado. Acho que sim. Desse ponto de vista, sim. Ainda a esse propósito, temos agora então aqui um EP. Um EP que vive pelos temas que tem e que há pouco falávamos sobre a questão do comprar. Ora, este tipo de música, e não só, mas também é associado muito ao download. Como é que convive, enquanto ligado à enxofada e, por sua vez, também como produtor ou criador de um dos membros dos Paus, convive com esse fenómeno, entre parênteses? É um pouco complicado. O que acontece é, enquanto músico, e falando assim de uma maneira um pouco primária e à primeira vista, não me faz confusão o download ilegal. Porque, se formos a ver bem, pode até acabar por trazer mais público para os concertos, que é aí que as bandas ganham verdadeiramente dinheiro. Não que façam muito, mas fazem sim, mais. Sim, mas pagam as despesas. Certamente, não? Sim. Agora, do ponto de vista de funcionário de uma editora, e mesmo já numa segunda fase, enquanto músico que tem noção de como funciona uma editora, pode ser negativo, no sentido em que uma editora tem que pagar para editar algo, tem que pagar o estúdio, normalmente, tem que pagar a edição, tem que pagar a promoção, etc. E o que acontece se as pessoas não compram o disco físico é que, muito provavelmente, uma banda tem budget para gravar um disco e chega a altura de gravar o segundo disco e, se calhar, não tem budget porque não tem dinheiro para estúdio, porque o disco não vai gerar dinheiro suficiente para pagar o estúdio. E isso pode acontecer. Ou seja, eu acho que as pessoas devem ter isso em consciência, que é, se gostam de uma banda mesmo, devem comprar o disco só por essa razão, porque se não comprar o disco, é possível que essa banda não venha a ter condições para gravar um segundo disco. Imagina o seu disco, como já imaginou às vezes, como já ouviu nos escaparates de uma discoteca. E lá está aquele, eu ia dizer quase quadro, aquela aguarela, não é? E com Paus, bem escrito ali a branco, mas bem evidente. Este era o tipo de design que gostaram para o vosso EP e a quem se deve também este trabalho? Este trabalho, mais uma vez, é de um designer que é nosso amigo, que é o Diogo Potes, que tem uma agência que se chama Alva. O Diogo Potes fazia parte do nosso universo das bandas hardcore também. Aliás, ele foi o primeiro vocalista de Vicious Five, ainda ao quinto tocava bateria. Ainda que nunca tenha chegado a aparecer em registro discográfico, ainda fez concertos com Vicious Five. E, portanto, está, mais uma vez foi uma parceria com um amigo. É interessante este trabalho para cativar as pessoas e para, desde logo, despertar-lhes a curiosidade, se é que nunca ouviram falar em Paus, pelo menos para tentarem saber o que é. Sim, acho que ficam com uma boa ideia do que é. Ficam com a ideia que é um disco cheio de cor e cheio de sabores diferentes. E, nesse sentido, a capa ilustra perfeitamente o disco. E é também um convite ao combate ao download? É, talvez. Eu acho que o vinil é mais, hoje em dia. O vinil acho que é mais hoje em dia, mas sim, também pode ajudar, claro. Sim, o vinil também é um bocado, não só pelo espírito retro do vinil, mas também pela massa de trabalho. Portanto, o espaço para trabalhar em termos gráficos é outro que o CD não permite, não é? Sem dúvida. Criaram expectativas e agora, até porque estamos a 6 meses de que ele já saiu, houve expectativas iniciais que foram goradas, ou foi tudo considerado o que vier é bom? Não, acho que, como não partimos com grandes expectativas, acabou por ser tudo bom. Não houve desilusões com este disco. Da mesma maneira que o acaso foi isso que levou à criação das músicas, é assim também que encaram o acaso com a visibilidade que tiveram? Sim, quer dizer, o sucesso é sempre relativo, não é? E depende sempre da pessoa que o está a encarar. Aquilo pode ser sucesso para mim, pode não ser para outra pessoa. Mas se quisermos dizer que isto foi bastante acima das expectativas iniciais que tínhamos, sim, foi precisamente o que aconteceu. Lá está, porque era uma grande incógnita. Isto era um tipo de som diferente, era um tipo de interpretação diferente para nós, e não fazíamos a mínima ideia de como é que as pessoas iriam reagir. Havia reticência e alguma dúvida se Yves Lucifel, Vicious Five, Linda Martini, se eram para continuar. tendo em conta que os paus estavam a ter vida própria. E parece-me que isso nunca esteve em causa. Não, Lina Martini é uma banda de pouco tempo, um projeto de vida. Curiosamente, sai logo um álbum a seguir, até quase para calar as vozes do Restelo, não é? Sim, não. A única banda que tem, Bicho de Saiva, acabou mesmo. Não, exatamente. A única banda dessas que referiu que não tem estado a tocar ao vivo é Iflucifel, mas por uma série de fatores que têm acontecido nas vidas pessoais de cada um, mas que não têm que ver com paus, tem que ver com vidas diferentes, mas ainda ontem, por exemplo, houve ensaio de membros de Iflucifel. Portanto, não é de facto uma banda que esteja parada. Casa Ocupada, como é que se encaixa aqui do ponto de vista do Hélio Moraes? Casa Ocupada é um disco. É um disco que há alguns anos de muitas coisas que mudaram na vida das pessoas que fizeram parte desse disco e nesse sentido é um disco muito importante para nós. Ando aqui a passar Mulher a Dias, a fase mais visível dos Linda Martini, e dentro de dias iremos também aqui ter destaque ao álbum, porque é merecido. Agradeço a disponibilidade do Hélio para esta conversa, aqui à boca da urna, com 6 meses depois de É Uma Água estar editado, e sabendo nós que estão, de facto, aí a trabalhar para o lançamento de um álbum. Exato. Quer pré-anunciar a sua saída? Sim, há de ser depois do verão, ainda sem data anunciada. Mas pronto, estamos a gravá-lo ainda não acabámos, só devemos acabar de gravar em abril e pronto, apesar de ser editado depois do verão. Será não um EP, mas enfim, um álbum, sim. Exatamente, usando o termo do EP, será um LP. Um LP, sim. Há pouco falava daqui da questão do vinil. Será um disco para ter edição em vinil, não? Nós gostamos sempre de ter edição em vinil, portanto, ainda não está decidido, mas sim, é uma coisa que estará em cima da mesa com toda a certeza. Hélio, agradeço a disponibilidade que esteve aqui para falar connosco. Okay, e não sendo antes, voltaremos a encontrar-nos então na saída desse álbum, que ainda não tem nome, parece-me. Não, ainda não. Também seria, mesmo que tivesse, não ia dizê-lo aqui. Não, mas não tem, nem as músicas têm nome ainda. Obrigado por tudo, Hélio. Um abraço. Obrigado a nós. Obrigado.